Amor a fogo que arde sem se ver, de Luís Vaz de Camões. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Amor a fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, a dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha e se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Fim do poema.